Nós estamos na parte 4 da nossa série de estudos sobre saúde financeira e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os hábitos da saúde financeira. Qualquer coisa na vida que você deseja ser saudável, você precisa criar hábitos naquela área. Por exemplo, se você quiser ser saudável fisicamente, você tem que criar determinados hábitos que vão ajudar você a ser saudável fisicamente. Se você quer ser saudável mentalmente, você precisa criar hábitos de ler bons livros e ser saudável mentalmente. Então, tudo na vida você vai precisar criar hábitos se você quer ser saudável. Financeiramente, você também precisa criar hábitos a fim de ter saúde financeira. Porque, veja só, por que Deus ia querer fazer um milagre financeiro na sua vida se você não está disposto a mudar suas atitudes, seu comportamento, suas ações, a sua maneira de pensar, que levou você à situação que você está agora? Deus não tem obrigação nenhuma de fazer um milagre na sua vida. Deus gosta de fazer milagres, mas Deus só vai fazer um milagre depois que ele mudar a sua maneira de pensar. Enquanto isso não acontecer, o milagre não vai acontecer. Sabe qual é o maior impedimento do milagre de Deus na sua vida? É você. Lembra que eu falei semana passada que às vezes a gente diz para Deus assim, eu estou esperando no Senhor. Ou a gente comenta para alguém, estou esperando em Deus. E Deus fala assim, peraí, você está esperando por mim? Eu estou esperando por você? Eu estou esperando por você. Então, mudança, como é que mudança acontece? Mudança acontece quando você repete uma ação e aquela ação, então, se torna num hábito. O hábito, quando você incorpora o hábito à sua maneira de ser, ele passa a ser parte do seu caráter. Então, eu vou dar a vocês hoje à noite 8 hábitos que vocês já conhecem, mas eu vou dar em ordem de importância. O primeiro é o mais importante, o segundo é o segundo mais importante, o terceiro é o mais importante. Primeiro hábito é o seguinte: lembre-se que Deus é sua fonte. Deus é sua fonte. Isso é o início de tudo. A minha fonte de rendimento não é o meu emprego, não é o meu salário. A minha fonte de rendimento não é o meu business, o meu negócio, não é. A minha fonte de rendimento não é a economia. A minha fonte não é o dinheiro que eu possa ter economizado, os rendimentos dos meus investimentos. A minha fonte de segurança é Deus. A razão pela qual isso é tão importante é que você precisa escolher como sua fonte de segurança algo que não pode ser tomado de você. O que acontece se você põe sua segurança no seu salário? Você chega amanhã no trabalho, recebe um aviso prévio que a empresa está diminuindo e você perde o emprego e não vai ter mais salário. Às vezes nem aviso prévio, né? Você põe a sua esperança, a sua segurança nos seus investimentos, não, porque eu tenho uma aposentadoria muito boa, então há um crash na bolsa de valores, né? E aí você perde tudo aquilo da noite para o dia. Agora, o seu relacionamento com Deus, ninguém pode tirar isso de você. O seu relacionamento com Deus é seguro e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar ele de você. Por quê? Porque se Deus é sua fonte, funciona assim. Uma porta se fecha, Deus abre outra. Uma torneira fechou, Deus abre outra. Alguém disse que se uma porta se fechar, Deus pode abrir uma janela. Sabe? Essa janela abre a porta. É, né? Deus é a fonte, Deus é a fonte de recursos, Deus é a fonte de segurança. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Circula essa ideia, produzir. Vem de Deus essa capacidade, produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Um dos problemas que temos na sociedade hoje é que uma quantidade pequena de pessoas produz, a outra consome. Se todo mundo produzisse, a economia estaria bem. Mas hoje o que acontece é que tem uns produzindo e outros simplesmente consumindo. Quando todos produzem, fazem a sua parte, todos se beneficiam. Então, reconheça que Deus é a sua fonte. Segundo hábito, e é o segundo mais importante, ganhe dinheiro honestamente. Deus não abençoa salafrário. Deus não abençoa picareta. Deus não abençoa pessoa safada, desonesta, inescrupulosa, crápula. Deus não abençoa pessoas assim. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 27, o homem que usa desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família. Quem é honesto e não aceita dinheiro por fora será abençoado por Deus. Gente, eu posso ganhar muito dinheiro honestamente. Ou melhor, desonestamente. Posso ganhar honestamente também, mas desonestamente é mais fácil. Aliás, olha só que coisa interessante. Eu falei para a Marina, eu coloquei no Google assim, pague suas dívidas. Primeira coisa que apareceu, plante maconha e pague as suas dívidas. Faça o teste, põe isso lá no seu computador, que você vai ver a primeira coisa que aparece. Então, é um business tremendo, é. Eu posso ganhar dinheiro, muito dinheiro, desonestamente, mas isso se torna uma maldição para a minha família. Isso traz dor de cabeça, traz preocupação. Você pode dizer assim, ah, isso não é para mim. Eu não roubo o banco, a minha vida é honesta, eu trabalho honestamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é honesto em tudo que você faz? Por exemplo, se o patrão paga você por 8 horas de trabalho, você trabalha as 8 horas? Ou será que você trabalha 3 em broma 5? Ah, vai ter o break agora, né? Tem sempre o break do cafezinho, é um break de 15 minutos, você gasta 45. Ah, o almoço é suposto ser 1 hora, você vai e gasta 2. Você é suposto entrar às 8 da manhã ou às 9, você chega lá às 10, 9 e meia. É suposto sair às 5 ou às 6 e você então sai às 4. 5 e meia. Outro exemplo, quando você vai preparar uma lista de despesas para receber reembolso no seu trabalho, será que você acrescenta determinadas coisas que não tem nada a ver? Ah, deixa eu botar essa gasolina aqui, porque a gasolina está muito cara, o patrão tem que pagar um pouco. Você acrescenta. Ah, eu vou botar aqui também esse recibo aqui do fogo de chão, porque na verdade essa foi uma despesa, né, que eu tive de trabalho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 11, o Senhor exige honestidade total em todos os seus negócios. Ele mesmo estabeleceu esse princípio. O que isso significa? Significa que quando eu faço um negócio com alguém, eu não minto. Eu não ultrapasso. Se eu vou vender um carro, eu não digo que o carro está excelente quando eu sei que tem um problema. Eu falo quais são os problemas do carro. Olha só o que diz Provérbios 28, versículo 28. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrindo juros muito altos está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Gente, tem gente que fica rico às custas do pobre. Quer ver um lugar que fica rico às custas do pobre? Aquele lugar é, como é que se chama? Pawn shop. Não é isso? Yeah. Você vai lá e você, por exemplo, deixa um relógio, deixa uma aliança, deixa uma coisa. Eles vão tirar isso de você. Ah, mas isso é a maneira mais rápida de conseguir dinheiro rápido. Eles até fazem negócio com seu paycheck. Eles te dão um adiantamento. Não é verdade? Esse pessoal, eles são chamados de tubarões financeiros. Por quê? Porque eles roubam. É um negócio desonesto, é ilegal. Quer dizer, ilegal entre aspas, porque eles fazem isso debaixo da lei da Califórnia, mas em determinados estados não pode fazer isso. A pessoa que não é desonesta, a pessoa que é honesta, ela vai acabar sendo abençoada por Deus. Deixa eu dizer uma coisa, gente, Deus não é contra juros, não. Tá? Como é que você sabe disso, Bíblia? Jesus contou a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, um sujeito foi lá, aplicou o dinheiro do seu senhor e recebeu o dobro. Lembra que a gente contou aqui a história? E se Jesus contou essa parábola, não é porque ele era contra os juros, não. Deus não é contra juros. É parte de transação, mas juros exorbitantes, sim. A Bíblia diz em Provérbios 13, 11, a riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Ok? Escreva aí do lado, loteria. Loteria. A riqueza é fácil, que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Há muita gente tentando achar a maneira de ganhar dinheiro. E ao fazer isso, elas se expõem a riscos de serem enganadas e de perderem tudo. Sabe, gente? Quando você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro que é muito boa, duvida. Duvida. Alguém chega para você e fala assim, eu tenho um negócio para você, duvida. Por quê? Porque quando você for fazer um investimento, você for investir algo na sua vida, algumas coisas são importantes. Primeiro, saibam que você está investindo. Quando alguém diz que tem um segredo para ganhar dinheiro. Gente, vou falar para você, não existe segredo, porque está na Bíblia. Deus já colocou lá na Bíblia. Se alguém falar que é um segredo para ganhar dinheiro, está mentindo para você. Tá? Não existe segredo. Segundo, nunca invista com base em emoção. Se a sua emoção for capturada, eles conseguem pegar você. Por isso que quando você entra numa concessionária e você... E o vendedor percebe que você está emocionalmente ligado àquele carro, pronto, acabou. A venda já foi feita, sabe? Já foi feita. Quando eles apelam para a emoção, vem geralmente com aquele negócio assim, compre agora. Ah, mas eu vou pensar amanhã. Não, tem que ser agora. Já foi naquele negócio de timeshare? Né? Você vai lá, ouve a apresentação, e aí o sujeito fala, tem que comprar agora, tem que assinar aqui agora. Quanta gente se arrepende de ter feito isso? Nunca arrisque com dinheiro emprestado. Nunca. Sempre teste uma ideia com pessoas que não estão envolvidas emocionalmente. Fala com alguém. Não fala com a sua esposa porque ela está envolvida emocionalmente. Geralmente ela está envolvida emocionalmente. Fala com alguém que está por fora. Outra coisa, duvide do sujeito que fala que tem um excelente negócio para você. Ele só tem conversa fiada e não tem resultado. Quando alguém vai lá para você assim, ó, tem um negócio muito bom. Diga para ele assim, ó, show me the money. Ok? Mostra a grana. Cadê a grana? Se ele tem um negócio muito bom para você, você tem que pagar a conta do almoço, entendeu? Não funciona, sabe? Não funciona. Ok. A Bíblia diz assim em Provérbios 21:5: quem planeja trabalhar com dedicação ficará o quê? Rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba perdendo tudo que tem. Então, quando se trata de finanças, tome decisão com calma, nunca com pressa. Se é bom agora, vai ser bom amanhã também. Então não tenha pressa. Número 3, honre a Deus em primeiro lugar. Honre a Deus em primeiro lugar. Qual é a melhor maneira de honrar a Deus? De acordo com a Bíblia, é entregando a décima parte do meu sustento a Ele. Ou melhor, a primeira décima parte. Bom, pensa no seguinte, onde quer que eu queira a bênção de Deus na minha vida, eu coloco ele em primeiro lugar. Se eu quero a bênção de Deus no meu casamento, eu coloco ele em primeiro lugar no meu casamento. Se eu quero a bênção de Deus no meu trabalho, eu coloco ele em primeiro lugar no meu trabalho. Se eu quero a bênção de Deus no meu negócio, eu coloco ele em primeiro lugar no meu negócio. Se eu quero a bênção de Deus em qualquer área, eu coloco Deus em primeiro lugar. Bom, vamos ver aqui qual é a promessa que a Bíblia diz quando eu coloco Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 9 e 10 o seguinte, dê honra ao Senhor oferecendo a Ele a primeira parte de tudo que você ganha. Ele lhe dará trigo e cevada para encher completamente os seus celeiros, fará os seus tanques de espremer uvas transbordarem de tanto vinho. Gente, que promessa! Naquela época a riqueza de uma pessoa era lavoura, que está dizendo, Deus vai abençoar a sua lavoura. Olha, eu tenho um pé de laranjeira lá em casa. Esse ano, vocês foram lá em casa, vocês não viram laranja, né? Deu pouca laranja. Eu nunca vi, eu e a Marina estamos comentando sobre isso, eu nunca vi aquele pezinho de laranja com tanta flor. Nunca vi. Pode ser até que seja uma aberração da natureza, mas olha, se der a laranja que está prometendo, vai ser o recorde. Vai ser muito, vamos tomar uma laranjada maravilhosa, viu? Viu? Porque... É bênção de Deus, meu irmão. Só pode ser, né? É bênção de Deus. Qual é o propósito de colocar Deus em primeiro lugar? A Bíblia diz, Deuteronômio 14, 23, a finalidade dos dízimos é ensinar a vocês a temerem sempre o Senhor, dando sempre a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. Gente, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa. Deus só quer aquilo que ele representa. Deus só quer o seu coração. Deus quer a sua atitude. Qual é o lugar onde eu devo colocar Deus em primeiro lugar? Onde é que eu devo entregar o dízimo? E se eu entregar o dízimo para um missionário? Ah, um missionário fulano de tal, eu pego e entrego o meu dízimo lá. A igreja não precisa. Sabe, eu conheço gente que fala assim, não, tem uma igreja pobrezinha lá no Brasil, eu mando meu dízimo para lá. Ah, eu pego, tem aqui o orfanato da tia Maria, eu mando aqui meu dízimo para lá, eu mando aqui para ajudar aquele missionário, eu mando aqui para fazer isso, fazer aquilo. Gente, há muitas pessoas que confundem caridade com dízimo. Dízimo não é caridade. O dízimo é um mandamento bíblico e Deus fala exatamente o que você tem que fazer com ele. Malaquias capítulo 3, 10 diz assim, tragam o dízimo ao depósito do templo. Não é do depósito do Salvation Army, da American Way, como é que é? É American Way o nome da... Red Cross, sabe? AME na África, Xande, seja lá quem for a pessoa. Não, aqui está dizendo, traga ao templo para que haja mantimento na minha casa. Agora, vejam só o que diz. Ponham-me à prova. Esse é o único lugar na Bíblia que Deus fala assim, ó, faça um teste comigo. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus. Viu, Fritz? Às vezes é melhor abrir uma comporta do que uma janela e uma porta, viu? Uma comporta dos céus e... Deus abrindo qualquer uma que ele abrir para mim. Tá ótimo, né, meu irmão? Se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Agora a pergunta é, quando é que eu devo colocar Deus em primeiro lugar? Quando? A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, verso 2, todos os domingos, cada um de vocês deve separar alguma coisa do que ganhou no decurso da semana e utilizá-la para essa oferta. Agora, veja só, a quantia depende de quanto o Senhor ajudou vocês a ganhar. É proporcional. E a proporção que a Bíblia ensina é 10%. A palavra separar nesse verso diz aqui, separe, né? Separar significa que eu tenho que planejar. Se eu não planejar, não vai acontecer. Eu tenho que planejar trazer. Eu tenho que pensar, assim, eu vou trazer o cheque, né? Às vezes eu esqueço, eu até falo com o Zinho, faz um vale aí, né? Faço um vale porque eu esqueci de trazer o cheque, mas tem que ser planejado. Número 4, economize dinheiro sabiamente. Muitas pessoas têm dificuldade nessa área porque elas dizem o seguinte, não sobra nada. Como é que eu vou economizar se não sobra nada? Você deve separar dinheiro, presta bem atenção, antes de pagar suas contas. Porque se você esperar que todas as suas contas sejam pagas primeiro para depois você separar um dinheiro, adivinha quando é que você vai separar? Nunca. Ok, aqui tem um princípio para você aprender. Pague Deus primeiro, pague você segundo e pague todo mundo terceiro. Ok? Se você fizer isso, vai funcionar. John Rockefeller foi um dos grandes milionários do passado, antes de Bill Gates, antes do Warren Buffett. Ele disse o seguinte, alguém perguntou para ele, como ser um milionário? Ele disse, use o princípio 10-10-80. O que isso significa? Entregue 10% para Deus, economize 10% e viva com 80%. Porque se você fizer isso, você vai se tornar um milionário. Você sabia que a sua capacidade de economizar mostra o seu QI? Ou seja, às vezes tem pessoa que faz teste, né, para saber o QI, né, como é que se IQ, né, em inglês. qual é o teste de QI que Deus utiliza? A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 20, o homem de bom senso, e você pode traduzir bom senso como inteligente, o homem inteligente economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em casa. O tolo gasta o seu dinheiro assim que o recebe. Levando isso em consideração, o povo mais inteligente da face da terra são os japoneses. Foi feita uma pesquisa e descobriram que os japoneses economizam 25%. Atrás dos japoneses estão os europeus, 15%. E os americanos? Os americanos gastam 101% de tudo que ganham. Estão devendo, devendo a Deus e o mundo. Agora, como é que você economiza? Você economiza fazendo uma perguntinha muito simples. É a seguinte, será que eu realmente preciso disso? E se você for honesto, você vai economizar. Quando você tratar de investir, aqui está o que Deus diz. Provérbios 24, versículo 27. Isso aqui é interessante. Se você quer abrir um negócio, se você quer ser uma pessoa dono do seu próprio negócio, olha só o que diz aqui. Cuide primeiro dos seus negócios. Defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e formar a sua família. Gente, isso aqui é tão importante, sabe por quê? Porque nós passamos por isso lá em casa. A gente pensa assim, puxa vida, né? Nós mudamos para esse apartamento há 10 anos atrás, nunca fizemos nada. Está na hora de reformar a cozinha, está na hora de reformar os banheiros, está na hora de trocar o carpete, de botar uma pintura nova, está na hora de comprar móveis novos, sabe? Está na hora de fazer isso, fazer aquilo. A gente nunca faz, sabe por quê? Porque a gente tem outro alvo. O consultório está precisando de uma coisa lá, a Marina precisa comprar uma cadeira, então a gente tem que investir o dinheiro. Ah, mas isso é coisa barata. Barata não é barata. Qualquer negócio é caro. É caro o investimento. Um raio-xzinho para o consultório custa 18 mil dólares. E a gente não acha o dinheiro assim, pega na árvore assim, as folhas, né, de dinheiro. Não, não tem. Você tem que tirar de algum lugar. Você tem que investir. Então aqui diz, invista primeiro no seu negócio. Isso aqui, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte. Antes de você gastar o dinheiro montando sua casa, invista o dinheiro em coisas que vão produzir dinheiro. O problema é que as pessoas que ganham um aumento, adivinha qual é a primeira coisa que elas fazem quando elas ganham um aumento? Ganhou um aumento, recebeu uma promoção. Ganhou um aumento, o que ela faz? Vai lá e compra um carro novo. Estupidez. Porque na hora que o carro sair da concessionária, já vai valer 10 mil dólares a menos, pelo menos. Pelo menos. 10 mil dólares. Pelo menos. Qualquer um. Vai, pode crer que vai. A Bíblia diz, olha só, em Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, diz assim, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não põe os seus ovos todos num balde, numa cesta só. Diversifique. Então, diversificação é algo bíblico. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Gente, olha, uma coisa que eu quero ensinar para Isabela e Júlia, elas estão aqui, tá? Se eu tivesse condições de separar um dinheiro quando eu era adolescente, eu já teria me aposentado. Era ruim, pastor, porque você não estava aqui. Não, eu estaria aqui, mas eu não precisaria receber nenhum centavo, né? Nada, não precisaria receber salário, nada. O que se chama de interesse composto, né, que o Alvim me ajudou a tradução semana passada, é um negócio impressionante. Há uma matemática que se faz nesses seminários de investimento, conta a história de dois irmãos. Um deles começou a investir um dinheirinho quando tinha 17 anos. E ele então investiu dos 17 aos 30. O outro não investiu nada, mas quando chegou nos 25 anos, ele resolveu começar a investir. O outro parou nos 30. E o outro começou a investir nos 25 e foi pagando até ele se aposentar com 65. Aí então a pergunta é, quem que vai ter mais dinheiro? Aquele que parou nos 30, começou com 17 e parou nos 30, ou o que começou nos 25 e parou lá nos 65? Não, senhor. Aquele que começou nos 17 e parou nos 30. Ele vai ter muito mais dinheiro do que o outro. Por quê? Porque dinheiro produz dinheiro. Esse se chama de interesse composto. Então, quanto mais cedo você... É juro... Eu falei o quê? Interesse, né? É juro, obrigado. Quanto mais cedo você começar, melhor. Então, eu disse para vocês, né? É, mas depois eu te mostro a tabela para você tirar as dúvidas, tá? Esse verso de... Hã? Tá bom. Provérbios capítulo 13, versículo 11, tem outro verso que você pode escrever loteria nele, né? Porque diz, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Por que desonesto? Porque não foi com o suor do seu rosto. Alguém prejudicou família, alguém prejudicou filho, alguém, sabe, fez loucura, um dinheiro de gente desmiolada. É por isso que não tem a bênção de Deus, gente. Não se iluda com isso. Número 5, mantenha um bom registro de suas contas. Esse é o princípio de contabilidade. Você tem de saber onde o seu dinheiro está indo. Provérbios 21, 5, primeira parte diz assim, quem planeja com cuidado, tem o quê? Fartura. Se você não tem fartura, isso significa que você não está planejando. Ah, Bíblia, você está sendo muito rude. Não, é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Você pode dizer, ah, mas foi uma emergência. Eu tive que gastar. Gente, todo mundo tem emergência. A diferença é que há pessoas que se preparam para elas e pessoas que não se preparam. Uma das coisas que esse curso que a gente vai começar aqui dia 25 ensina é como que você faz duas coisas. Primeira coisa que você vai fazer se você fizer esse curso, vai te ensinar a criar um fundo de emergência. Qual é o fundo de emergência ideal? O fundo de emergência é o seguinte, pega o seu salário do mês e multiplica por 3. Eu não sei se é 3 ou 6. Ou seja, você tem que ter pelo menos 3 meses de salário de um fundo de emergência para que se você ficar desempregado, em 3 meses você consegue achar um outro emprego, mas você tem aquele fundo de emergência. E isso, nesse curso, a gente aprende a fazer de maneira prática. A Bíblia diz em Provérbios 27, versículos 23 e 24, as riquezas não duram para sempre. Por isso, cuide sempre dos seus negócios, procure saber como andam suas ovelhas, em que condição estão os seus rebanhos. Naqueles dias, a riqueza de uma pessoa também era medida pelo número de ovelhas, de rebanhos que a pessoa tinha. Hoje, esse versículo poderia ser traduzido assim, procure saber como vão os seus investimentos, as suas ações, os seus estoques, o seu portfólio, ok? Procure saber como vai. Provérbios 23, 5 diz, para que se dedicar tanto às riquezas? Elas desaparecem como um pássaro que voa para longe. Eu já falei para vocês que o dinheiro tem asa. Eu mostrei, lembra disso? Pega a nota de $1 que você vai ver lá que tem asa. É por isso que o dinheiro voa para longe. Sexto hábito, pague, ou melhor, planeje os seus gastos. Planeje os seus gastos. A maior parte das pessoas não planeja os seus gastos. Como é que você planeja os seus gastos? Através de um orçamento. Você faz um orçamento. O orçamento diz ao dinheiro aonde você quer que ele esteja. Se você não tem um orçamento, você vai perguntar para o dinheiro onde é que você está, para onde que você foi. Não é isso que você quer, né? Bom, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim, o tolo gasta o seu dinheiro assim que o recebe. Gasta todinho, não sobra nada, né? O nome disso é compra compulsiva. É o sujeito que vai no Costco e aí então ele olha para aquelas coisas e fala, nossa, não posso perder esse deal. Olha, foi uma tentação eu ir no Costco essa semana e ver uma prancha. Como é que chama aquela prancha que a pessoa fica remando? Paddleboard, né? Ah, eu olhei aquela prancha e falei, ah, minha oportunidade está aqui. $700, né? Não vai fazer diferença no orçamento lá em casa. Mas aí eu pensei assim, ah, mas eu não tenho mais um Mercedes para carregar. Não dá mais, né? Não comprei por causa disso. Estou brincando, gente. Não, não ia comprar. Não. Eu não ia comprar. A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Sempre. Plano aqui também pode ser visto como orçamento. Quem faz um plano, tem um orçamento, tem fartura. Sétimo hábito. Estabeleça um plano de pagamento de dívidas. Sair de dívida, gente, não é algo automático. Não é algo que vai acontecer por acidente. Você tem que ter uma estratégia. Isso é uma outra coisa que a gente desenvolve no curso que a gente vai fazer. Uma estratégia de pagar. Existe uma coisa chamada snowball. Ok? O snowball é como é que você cria essa estratégia de pagar as coisas. Gente, ninguém aqui pode falar assim, ah, eu não tenho como fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. É só você saber como você vai fazer. A Bíblia diz no Salmo, versículo 37, versículo 21, os maus pedem emprestado e não pagam. Sabe que a moda hoje é você falar assim, vamos declarar falência? A falência talvez não afeta tanto as grandes corporações que têm muito dinheiro. Você, por exemplo, falar que não vai pagar o seu computador da Apple porque você declarou falência, não vai afetar a Apple, porque a Apple tem 100 bilhões de dólares cash em reserva. Mas a pessoa, o mecânico que cuidou do seu carro, sabe? A pessoa que veio limpar a sua casa, essa pessoa vai sofrer. Então a falência é uma coisa que vai colocar uma mancha espiritual na sua vida, porque aqui diz aqui que a pessoa, o mal pede emprestado e não paga. Qual deve ser a atitude do cristão? A atitude do cristão está em Romanos 13, 8. Diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única coisa que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Eu não sei se está certo aqui, mas... A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Então, nesse curso que vamos começar, nós vamos ver essa estratégia. Tem um vídeo que eu gostaria que vocês vissem agora. Isabela, apaga a luz lá para a gente assistir, por favor. Muito bem, o oitavo hábito é confie tudo a Deus. Já que tudo começa com Deus, por que não confiar a Ele tudo de volta? Apaga isso aqui, ó. Por que não confiar Ele tudo de volta a fim de que sejamos bem-sucedidos em nossos empreendimentos? Há uma promessa se você confiar. Confiar aqui significa assim, pega todo o teu plano e entrega de volta para Deus. Aqui diz assim, consagre ao Senhor, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz. E o que, que diz? Qual é a promessa? E os seus planos serão bem-sucedidos. O contrário de ser bem-sucedido é ser fracassado. Quer a receita do fracasso? Aqui está a receita do fracasso. Provérbios 11, versículo 28, a primeira parte. Se você confiar no seu dinheiro, sua vida será o quê? Um fracasso. Um fracasso. Se você tem dívidas, o seu maior problema não são suas dívidas. Dívidas são simplesmente um sintoma de um problema maior. Elas são resultado de uma vida descontrolada. São resultado de uma vida de descontentamento. Você tem aquela necessidade de ter mais para ser feliz, de ter mais para ser aceito, de ter mais para ser valorizado, ser admirado. Agora, nada disso, gente, é verdade. A vida vai mostrar para você que a felicidade não é ter mais. Pelo contrário. Felicidade é ter menos. Porque felicidade é uma escolha que você faz. Você é tão feliz o quanto deseja ser. Vou dizer uma coisa para você, ouça bem, porque se você não pegar nada do que a gente falou aqui, isso aqui vai mexer com você se você pensar. Se você não é feliz agora, você não vai ser. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Porque felicidade é uma escolha que você decide agora. O que faz você feliz não custa nada. Essa semana, pegue uma folha de papel e faça uma lista das coisas que fazem você feliz e que não custam nada. Você não tem que pagar nada por elas. Então, seus problemas não são as contas que você tem que pagar. Os seus problemas são a sua incapacidade de administrar suas finanças da maneira como Deus ensina. Por quê? Porque uma vida fora de controle... Uma vida sem disciplina é uma vida infeliz. A Bíblia diz em Eclesiastes 5,18, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Qualquer pai, qualquer mãe, sabe o quão legal, quão emocionante é você dar presente para os filhos. Você surpreender os filhos com um presente. Deus quer dar a você esse presente. Mas você precisa deixar ele começar a mudar a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de pensar. Por quê? Se ele der a você o presente que ele quer dar e você não for mudado, vai ser um desastre. Não vai afetar só a sua vida, vai afetar gerações futuras. Então, por isso que Deus não pode te dar o que você ora, o que você pede. Por quê? Porque Deus quer trabalhar primeiro na sua vida, na sua maneira de pensar. Se você parar de pedir a Deus para Deus te abençoar financeiramente, se você parar e falar, Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer isso, mas agora eu quero saber, o que está errado comigo? Me mostra. Qual é a área que eu... Se eu ainda não recebi, é porque eu ainda estou pensando, a minha maneira de pensar não está correta. Qual é a área que eu preciso mudar na minha vida? E você pede conselhos, conversa com pessoas e seja aberto e honesto para aceitar a palavra das pessoas, porque Deus pode usar pessoas para direcionar a sua vida. E Deus vai dar para você esse presente. Tudo começa e tudo termina nele. Deus abençoe vocês, que essa semana possa ser uma semana de vitória e que esses hábitos possam começar a ser formados, não só na sua vida, mas na minha, na nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar, mas a maior barreira, a maior dificuldade somos nós mesmos. Ajuda-nos a sermos vitoriosos nessa área da nossa vida, a área financeira. No nome de Jesus nós oramos. Amém.